Condor 5504 e controle 1208. E a aerovia Upper Zulu, Fono 6. Fono 399, correto, portão 612, chama pronto, pushback, ensinamento. Chama na Brena. Fono 077, portão 08, autorizado, reporta táxi. Autorizado, vai voltar pro táxi, Fono 077. Curve à direita, foi na proa de coral. Gente, só se mantém 140, vitoração curva à direita, proa de coral, Ocean 6387. A 3560 está restrito ao nível 150. 1950, 3560. Controle ao 35241, a restrito 3000 pés, solicita proa de arbor quando precisa de ascensão. Está livre, para arbor, suba ao nível 200. 200, arbor, obrigado. Visual Conosec, 3560, restrito ao nível 150, voo e proa de Cari. Voa Cari, está cruzando no 60 para o 350. Gono 395, proa de Cari, está presente. Proa de Cari, Gono 395. Visual Conosec, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, fica atento a tráfegos que ingressaram no corredor Interlagos no sentido oposto a 1000 pés. Estão se dirigindo para a rotatória. Reporte na rotatória, o Vitor Mike Quebec. Reporte na rotatória, Vitor Mike Quebec. Controle, boa tarde, Oceaneiro 6314. Oceaneiro 6327, informa o tráfego no rumo oposto a 10 milhas, mantendo o nível 150 com Airbus 320 da TAM. Frente do tráfego, Oceaneiro 6327, aqui a gente mantém nível 140. Gente, TAM 3560. Informa o tráfego no rumo oposto, agora 8 milhas, mantendo o nível 140. Na rotatória, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, chame torre 118, decimal 95. Controle, Oceané 6314. Oceané 6314, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Suba ao 340, saída MOMO. Ok, pode apurar MOMO? Afirmativo. Bom, 3145, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 13325. 251, 3325, contato 3145. Controle, o Índia November Alpha está na proa da rotatória, já avisou com o campo. Índia November Alpha, mantenha 1000 pés, chame torre 118, decimal 95. 1000 pés, 118,95, Índia November Alpha. November Yankee Mike, faça espera visual no setor, na presente posição. Em espera, na presente posição, na VPEC Mike. 3560 superou o tráfego no visual. Espera visual pro campo. Desça para o nível 060. 60, 3560. Colô no 077, colô no 34, esse é o seu canal. Agora, Bono 077, taxi via pátio principal, ingressa no pátio 3, reporta para ingresso no táxi Aquilo. Pátio 3, vai reportar Aquilo, no 077. Solo, boa tarde, Bono 925. Bono 925, ingressa via Índia, portão 01. Índia pro Bono. Autoridade MS. Webjet 579, clear takeoff runway 28, wind 200 degrees, 08 knots. Clear takeoff runway 28, 5729, thanks a lot, sir. Vitor Mike Quebec, informação tráfego, temos Charlie 150 agora prosseguindo para o lado da rotatória para manter a espera sobre mesmo a 1000 pés, ok? Mantenha 1500 pés confirmando, aguarda as instruções. Webjet continua 360, rotatória, Vitor Mike Quebec, fazendo. Correu, Índia November Alpha atingiu a rotatória, deseja 360 pela esquerda. Negativo, estou com tráfego no setor nordeste fazendo espera 1000 pés, é o November Yank Mike, mantenha sobre a rotatória, 1000 pés aguardando instruções. A gente já está na vertical da rotatória, vai realizar 360 na mesma, pela esquerda ou pela direita? Pode prosseguir 360 pela direita. Ok, direita então, o Índia November Alpha. Vai, Quebec está na vertical também, retorno 360. Webjet 5729 airborne at 38, contact now, control 120, decimal 8. Rio Décimo 8, so long. So long. Victor Mike Quebec na escuta. Sim, Quebec. Consiga para a final da pista 17 da presente, mantendo ainda 1.500 pés, aguardando para iniciar a descida. Até final no 7, mantendo no 1.500 pés a base para iniciar a descida. Victor Mike Quebec. So the pastor is climbing, maintaining flight level 360, maintaining instructions. 360, maintain receive flight level 90. Maintain instructions, climb flight level 360, that is 5729. Could you confirm our restriction, flight level 90? Could you confirm? Confirm. Maintain restriction, flight level 90 or climbing flight level 360? Climb to flight level 090, web 5729. 5729. Controle, autoriza para dar a rotatória para navio Bank Mike. No 0 no 5, bom voo. Pelo alfa, ponte espera das 8, no 8, 9, 5. Ou no 0 no 5, no ajuste, no 077, uma boa tarde. Para o táxi 32, no 7, a bordo 171, autonomia 3 horas e 20 e alterna Guarulhos. Tamo, confirma o teu B, tamo 32, no 7. Teu B de 171. 171. Táxi via pátio principal, ingressa no pátio 3 e reporta novamente na taxiway Kilo para ingresso na taxiway Alfa. Vai seguir a aeronave da Gol. Já presta a iniciar o táxi no através do 612. Foi intercortado aí, confirme pátio 3, Kilo e Alfa, o 3207. Afirmativo. Pátio principal, pátio 3, reporta na taxiway Kilo. Vai seguir a aeronave da Gol. Presta a iniciar o táxi no através do 612. Bono 3, o nome nosso da volta, aproximadamente, Bono 42, a bordo, 4 horas e 10, e autonomia está na Galeão. Bono 399, taxia via pátio principal, ingressa no pátio 3, reporta ingressando na taxa Kilo. Pátio principal para Kilo, no 399. Oi, Salvador, Papatango 9, Bank Mike, controle da rotatória visual com campo e com o Ida 9 Barata. Ok, 9 Yankee Mike será o número 3 para pouso na 17, ok? Prossegue para pouso na 17 como número 3, aeronave agora Índia 9 Embraco 1010, prosseguindo agora a rotatória para final da 17 como número 2. Ciente, se enquadrará a retaguarda do Índia 9 Embraco, 9 Yankee Mike. Sena 6327, Sena Centro Recife, na frequência 951, no secundário no 3325. Racing flight level 90, objeto 5729. 2, 2, 2, 2, 9, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 by breed position? Or stand by coordination web 5729. Say again, please. Stand by coordination web jet 5729. Stand by 5729. Goran 395, com palestra final, chame torre 118, decimal 95. Goran 3560, desça para 2000 pés, ajuste na 095, livre LS, Zulu, reporte estabilizado. Descendo 2000 com 1015, 3560 no Zulu. 22. Boa tarde, mantenha o ponto de espera, aguarde para decolagem no 077. Aguardando no 077. Boa, Salvador, boa tarde, bom 395, final da 28, baixar salário. Bom 395, boa tarde, complete a aproximação, aguarde eixo da pista 28, Libra, número 1 para pouso. Enquanto temos dois tráfegos aproximando para a final do 17, vento 200 graus, 109, ajuste no 015, no 395. Aguardando eixo livre, bom 395. Vitor Mike Quebec no solo aos 42, autorizado backtrack, agilizando reporte é pista livre. Índia, novembro, alfa, número 1 para pouso, informarei pista livre, aeronave Vitor Mike Quebec realizando backtrack para ataque sobre a pista, vento 200 graus, 08 nós. Ajuste no 015, Índia, novembro, alfa. Ajuste no 015, aguardando autorização, para visual com o Vitor Mike Quebec e o Índia, novembro, alfa. November Yank Mike, faça espera com curvas à esquerda, aguardando para prosseguir para a final do 17. November Yank Mike. Espera com curvas à esquerda, aguardando autorização, November Yank Mike. Ultra Mike Quebec, 100 km da pista. Salvador, boa tarde, eu passarei do 2231. Passaredo 2231, boa tarde, informação em curso a Tango, só o Stand Copa Barreiros preparando a saída Momo. Stand Copa Barreiros prepara a Momo, Passaredo. Recife, no 251, secundário, no 3325. 25, 1, 33, 5739. Oi, Xanar 6210, Xanar 6210, Xanar 6210, chegada CARI, desse mantenha 120. A CARI para 120, 120, Xanar 6210. Ono 395, vento 200 graus no 09, ajuste no 05, tem autorizado posto, pista 28. Ono 28, ainda já pediu sinal no 7, Novembeck Mike. Novembeck Mike, mantém espera ainda sobre a rotatória, aguardando instruções para prosseguir para a final do 07. Novembeck Mike. Mantenha espera, aguardando instruções, Mike. November Alfa, ciente, a estacionária em frequência. Ono 395 no solo, os 45, livre à esquerda, mantém a posição e chama o solo no 21, no décimo 9. Esquerda, no 19. Torre. Torre Salvador, tá 3560, tá série na final. Tá 3560, complete aproximação, aguarde informação de pista livre, o número 1 para pouso, vento 200 graus no 09, ajuste no 05, tá 3560. Aguardando o pouso, tá 3560. Moto no 4, chama pronto, desbexinamento, passarela 2231. 3, 1. Passarela 395. Mono 395, táxi via Alfa, Juliette 02, é o portão. Alfa, Juliette 02. Salvador, boa, Web 6720. 6720, sendo indicação, chegar de pitch, desse mantenha nível 060. 060 mais pitch, 6720. Pouso autorizado, 3560 na 28. Novembro, Mike, prossiga para a final da pista no 7, reporte a 2 milhas da cabeceira. Informe, temos um tráfego agora para a final da 28, é um Airbus da TAM. Autorizado, aproxima a reportar a 2 milhas, ciente do tráfego, Novembro, Mike. Ono 077, visual com Airbus da TAM, curtíssima, senão? Sim, após a passagem do tráfego, alinha e mantém pista 28. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém 28, no 077. Salvador, o Gol 1925, está sendo as condições para a Copa Brasília. Gol 1925, só um instante, Copa, preparando a saída Argo. Aguarda, 1925. Novembro, Yank Mike, tem autorizado pouso, pista no 7, vento 200 graus no 09. Novembro, Yank Mike. Autorizado pelo 17, 9 Mike Mike. Tá 3560, solo aos 48, ele vai à esquerda, mantém a posição e chame solo no 21 no 19. Ok, vai livre à esquerda, chamada 219, na próxima. Prontinho. Chamar 6210, desça para o nível 050. 050, na verdade, 050. Levantar, 3190, será a minha indicação, chega da CARI, desça e mantenha 120. 120 na CARI, 3190, tá? Vento 2,0 graus no 0 mais. A 2 vai iniciando no 077. 9 Brinhac Mike no solo aos 49, local estacionamento pad 4. Autorizado backtrack, reporte pista livre. Vou no 399 da escuta. Na escuta pronta. Após a live da aeronave da companhia ali, mantém pista 28. Aliás, mantém na 28, na 399. 8 e aciona 5516 no transponder. Autorizado Brasília, 360, Bertolu 17, decola da 28, mantendo a prova 3000, após curva esquerda no perfil da saída árvore, transição eletro. Controle 208, transponder 5516. Correto, portão 1, no chama pronto, expectacionamento, voo no 925. Chama na. Ano 077, decola 50, controle 120, décima 8. 8 no 077. Controle Gono 077, 1900. Para 9 mil, para 90 restrito na DEL. Mantendo proa. 077, contato radar, cero DEL. DEL, mantém a proa? Sim, mantém. Até 3 mil, sim. Trip 5491, no seu nome estação, chegada de pit, vou ir na proa Jerem para interceptar a chegada de pit, desse e mantenha 060. Ok, na proa Jerem, para o 060, para o 080. 08, nosso. Decolagem autorizada 28, 399. Sim. 755, da Tango, autorização com fins. Volão 755, formação Tango confere, com fins, autorizado nível 360. Decolando a pista 28, mantenha a proa de decolagem até 3 mil pés, após passar em curva esquerda no perfil da saída da EL, letra após posição bridge, onde intercepta o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Após a decolagem, estará restrito ao nível 090 até 40 milhas do VOR de Salvador. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5520 no transponder. Decola 5-2, controle 1-2-0, decimal 8, boa tarde. Boa semana, amigo, até logo. Até mais. 755, copiou 360 para confins autorizados, via Pêndulo 16, decola da 28, Mantenha a reta de decolagem até cruzar 3 mil pés, depois curva esquerda e cumpre a saída da El, transição Leda, Leda Bridge, onde o intercepto aerovia, limitado no 90 por 40 milhas do VOR de Salvador. Chama Salvador 208, transponder 5520, Gol na 755. Bruno 755, correto, portão 5, chama para auto-inspecionamento. Chama lá. 3090, obrigado. TAM 3190, da presente, autorizado Kari. Direto Kari, 3190. MTG 90 no 077, quando possível, solicita bridge. Ciência, aguarde federação no 077. Certo. Xené 6210, vai atingir o 050. Xené 6210, ciência, está para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4 mil com 1016, Xené 6210. Gol no 077, da presente bridge. Bridge, mantém o 90? Sim, mantém. Mantendo 90 no 077. 3190, pode descer do nível, atingindo o nível 120. Atingindo o nível 120. TAM 3190, desça para nível 100, informa o tráfego, rumo oposto, 18 milhas, restrito ao nível 090, Boeing 737. 100, descendo agora, aguardando a restrição, esperando uma versão para 3190. Desça para correção, mantenha 4 mil pés, sob vetor curve à direita, Buena Pro 070 para sequenciamento. Mantendo 4 mil, direita 070, confirme por gentileza o limite. O limite é a radial 100 de Salvador. 100 de Salvador, 6290. Controle o TAM 3217. Gol no 399, suba restrito ao nível 090. 090, 399 da Gol. Webjet 6720, desça para 2 mil pés. Prodilzão autorizado, LS e reposto estabilizado. Vai chamar estabilizado, pode descer para 2 mil? Afirmativo. TAM 3217, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Contato radar vigilância, 3217. Afirmativo, suba ao nível 090, restrito, saída da El. Prossegue no perfil da El, curvando no momento à esquerda, 3217, restrito 90. Correto. Trip 5491, desça ao nível 050, chegada e pitch. 0050, chegada e pitch, 5490. Gol 1077, tráfego superado, suba ao nível 360. 360, 77. TAM 3190, tráfego adicional, posição de 11 horas, passando nível 085 em subida ao nível 090. Ainda mantenha o nível 100 até a separação com tráfego. Gol no 399, tráfego posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, mantendo uma centena Airbus. 320 da companhia TAM no rumo Nordeste. Notícias visual, obrigado. Após a passagem do ATR da Passaredo, está livre para o inspecionamento, reporta táxi. Após o colega da Passaredo, inicia o chama na portagem, pelo nome 755. Oxané 6210, retoma navegação na proa de Usan, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reposto estabilizado. Confirme a mensagem para o 6210, senhor, está reportado. Afirmativo, reassuma navegação, proa da posição Usan, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1 no meio, autorizado LS, reposto estabilizado. Proa de Usan, autorizado LS, descendo para 2 mil pés, 6210, 1 no meio, 1 no 0. Gol no 399, o tráfego está superado, suba inicialmente ao nível 340. 340, 399 da Gol, obrigado. Por nada, TAM 3190, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 6, tráfego superado. 4 mil no 0 no 6, 390. Dan 3217 está livre da restrição de altitude, suba ao 340. 340, tá 3217. O Solo 1755 da Gol? Quem vai chamar o Solo? O Gol 1755. Teria alguma orientação sobre o parqueamento da aeronave após o pushback aqui? A manutenção perguntou para nós. 755, pode prosseguir o push de modo padrão, ingressando no pad 3. Após, vai prosseguir via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28. Entendi. 7, vou ir na prod da El. Da El, 3217. Sim, Charlie, chame no 21 no décimo amado, a Libra. Livrando Charlie 219, azul 4246. Reduza para 2109. Reduzindo para 2109, 35491. Estabilizou o localizador 6210. 6210, chame torre 118 decimal 95. Da 5, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Beijão. O Xena é 6210, o Xena é 6210, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. 6210. Continua a aproximação, aguarda a autorização, 6210. Correto, 1251, 1-3325. 1-3325. Zero confirmando, tem autorizado pouso. Pista 28, vento 200 graus, 10 nós. Ajuste no 06. Livre pouso na 28, web 6720. Controle Salvador, boa tarde, 35-45 de Porta Santo, pronto para a cópia, quando disponível para Ilhéu, se puder adiantar a subida, agradeceria. Semana, obrigado. Tá 3190, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, 3190. Trip 5491, desça para 3000 pés, ajuste 10-16, reduza para 1709, segue como número 2 na aproximação. Irá seguir um Airbus 321 com 200 de velocidade. Positivo para 3000, está 316, reduzido para 170, seguindo com o número 2 na retaguarda do TAP. Central TAM 3217. TAM 3217, esse é o controle de Salvador. Positivo. É, vai orientar de chamar o centro? Aguarde a transferência, o TAM 3207. Gente, aguarda. 4 a bordo, 3 horas de autonomia, até na cantina. 1755, taxi via Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28, em ponto de espera torre 118 decimal 95, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. 16, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, lá 295, obrigado, bom serviço. O azul 4206, ingressa Índia, portão 08. É, gente, ingressa via Índia, 08, azul 4206. 20, solo 02, Olivar à esquerda, mantém a posição e chame solo 121 do decimal 9. Olivar, zona 9, 6720. Vai confirmar, ficou melhor o 6720 ali para a próxima esquerda. Não, pode livrar agora e manter a posição e chamar o seu aluno 21 no décimo andar. 7 livre, mantenha a posição. 7-2-0, obrigado.